3170, boa noite, avistado, checando o trem, autorizado pouso na 10, altímetro 1013 e o vento é de 130 graus com 8 nós. 1013, trem está baixado e travado, autorizado pouso 3170, já 3170. Pegou no 606, o 03 para fazer agachamento. Autorizado, chame táxi no 606, altímetro no 013. Porto táxi no 606. Mantenha 10, tá 3226. Amador, é um voo de uma posição 2 para técnico da meta. 1714, aguarde, é o número 2 no setor. Tá 3170 no solo aos 42, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7, à direita, até 3170. Puta 3226, reautorizado, a linha decola da 10, o vento é de 140 graus com 8 nós. 3226, autorizado, enviado. Salvador, boa noite, 96, informação Charlie, autorização, João Pessoa, 370. Boa noite, 96, boa noite, aguarde 2 minutos para a cópia, 370, meu pessoal. Ok, beleza. Oi, Salvador, boa noite, 4062 da Azul. 4062, boa noite. O QNH agora 1013, aguarde pista livre para o posto. Aguarde a pista livre, 4062. Salvador, o gol 1994, portão 4, puxa acelamento. 1994, aguarde, é o número 3 no setor, ok? Expectativa de 5 a 7 minutos, aguarde. Certo, 1994. O azul 4062, cheque o trem, autorizado pouso na 10, o vento 140 graus com 8 nós. Baixar e travar, autorizado pouso na 10, 4062. Inspecionamento do Rio 9640, terminal 3. Autorizado, chama para o táxi, o Rio 9640. Cavalei táxi, 9640. Está 3226, decolou aos 43, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3226. TAM 3226, contato na decolagem, suba ao 370, sai da PUCA. 370, PUCA, TAM 3226. 6746, objeto, prossiga para 2000 pés, 210-3, ajuste, reporte estabilizado. 2.210-3, reporte estabilizado, minha 7.6. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Direita, chama no ponto de espera, com o número 06. Bono 714, livre puxa acionamento, agilizando, chame para o táxi. O time para o 013. No 896, copia? Tempo. No 896, autorizado para João Pessoa, nível 370, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5423, controle 1935, cotejo. Autorizado 370, Upper Whisky 58 para João Pessoa. Decolando no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transfone 5423, controle 1935. Correto, chama para o puxa, acionamento no 5. Chama na verdade. Azul 4062, no solo aos 46, libera a direita, prossiga na alfa, fechamento da Juliette. Temos 7062 a bordo, alterna Galeão. Galarante da Juliette, faz a bandeira. Antes da Juliette, nós vem para zero, confirma. Não, o 9640, aguarde para iniciar o táxi, ok? Copiado 2 a bordo, 7:30, em Galeão, aguarde um instante para o táxi. Aguardando para o táxi, mas vai fazer. No 606, pronto para a decolagem? Afirmativo, só para comentar, essa taxa que a gente ingressou aqui tem uma latinha, parece que fez latinha de refrigerante solta ali, era bom mandar alguém retirar, tá? Ok, ciente, é na Taxway Índia aí, imagino, né? Entra a Índia, ok, agradeço a informação. Logo que a gente saiu do parque, ingressou aí. Ok, ciente, agradeço. É, tá livre a linha decolada 1-0, vento é 1-4-0 graus com meia dúzia de nós. Sim, na linha decolada 1-0, gol, no 6-0-6. Tá 3226, chame Recife. 12545, alternativa 12685. Passou 12545, alternativa 2625, 3226. É, 5317, aguarde o instante para a cópia, ok? 380, Belém. Boa noite, Oscar Tango Mike. Esse para 1.500 pés, corredor de cidade de Salvador, corredor Caixa Prego, Vera Cruz após Interlagos. Aguarde. Patrão 178 da Azul, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. 10-0-0-3, é por trás, estabilizado, 4178. Tá. 174 a bordo, 2 horas de terra, vamos por aqui, lanterna. Sal da barra. O voo 606 decolou aos 49, controle 1935, boa noite. 1935, voo 606. Controle, Salvador, voo 606. Voo 606, contato na decolagem, voo 390, saída PUCA. Cibrião 390, voo 606, pipa da PUCA. Da decolagem. E ainda em alvo, chamarei o ponto de que no voo, 9-6-9-6, passando. O azul, 4-0-6-2, vai ser o azul 4-0-6-2, observa a aeronave da Rio, vai cruzar a Juliette aí à sua frente, após o seu ingresso, a Juliette para o portão 03. 3-4-6-7, ingresso. Salvador, boa noite, Webjet 6746, tem baixado travado, necessidade de DNF, EXJ0. 6746, boa noite, aguarde pista ali, Farposo. Aguarda. Salvador, eu vou 7-4-0. Quanto tempo pode esperar no 7-4? O Web 6746, livre pouso na 10, o vento 1-4-0 graus, meia dúzia de nós, o altímetro no 0-3. 1-0-3, pouso cruzado 6746. O gol no 994, após o estacionamento do azul, a sua direita, está livre o puxo estacionamento, chama para o táxi. 7, após o estacionamento azul, está livre o puxo estacionamento, chama para o táxi, no 994. Voo no 714, está completamente pronto para a decolagem? Irmão. Ok, ciente, eu vou verificar a possibilidade de decolagem após o web na curta, ok? Aguarde um instante. Aguardo. Matou 178, complete aproximação, 2-18-6. 2-18-6. O gol no 714, após o web na curta, agilize a manobra, alinhe, mantenha, prepare-se para a decolagem imediata. Gente, após o web, alinha e mantém, está agilizando o gol no 714. Oi, Salvador Azul, 4178, 3 milhas do externo, estabilizado. 4178, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Guarda no livro. Eu mantenho o ponto de espera do 1-0. Afirmativo, 1.510 na produção oral da barra. Laje agora, na cabeceira 1-0.

Aguarde um minuto para o posicionamento. No 714, decolou 55, controle 1935, boa noite. Controle 1935, obrigado e boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 714, decola na Puca, se escuta. Boa noite, gol no 714, 230, sai da Puca. 230 na Puca, o gol no 714. 5317, coordene com a equipe de solo após o estacionamento do Web à sua esquerda, portão 2, está autorizado seu push para o táxi. Azul 4178 no solo 57, libere a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Ao liberar, segue de Alfa, Kilo, pátio, posicionando 3, Azul 4178. É, confirmando pátio 3, ok? A informação da posição eu não tenho ainda aqui com a Efraia. Pátio 3, pátio 3. Salvador 896 para posicionamento, posição 5. Autorizado, chame táxi, o 896. Autorizado, chame táxi, 896. E o 9640, livre decolagem da 10, vento é 130 graus, meia dúzia de nós. Vento na 10, 9640. Espera pronta, gol 1994. Ali mantém 10, 1994. Na 10, 1994. E o 9640 decolou aos 3, perdão, aos 58, controle 1935, bom voo e boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Controle o Rio 597, 9640. Rio 9640, contato pelo agente, sinal 430, saída Arbor. Possível, 430, saída Arbor. Vou precisar fazer um pequeno desvio aqui devido à formação do lado direito. Qual é o final de desvio, 9640? Você vai ter que manter a proa aqui um pouquinho e passar por contornar o CP que tem aqui do lado direito. Após o desvio, se tiver condições, estou de letra. Corrigindo. Estou de eletra. Eletra, ok. Parte 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1. Deu 59640, tá com a banda direita, então vai aprovar a posição elétrica. Copiado. Alguma possibilidade de voar na posição Dadro? Confirme o nome da posição. É Dadro, é Delta Alpha, então Delta Romeo Oscar. Copiado, aguarde. Voo no 714, chame o centro Recife, 12545, alternativa 12685. Agora com o Recife, o Gol no 994, decolou 01, controle 1935, vovô, boa noite. Boa noite, Gol 994, é colo visão 2, eu peço. Boa noite, Gol 994, se mantém 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, 350, 994. Boa noite, 9h30 para o táxi. CV1 no 31, na antena de Fortaleza, para a minha 2h40. Fortaleza 1-3-1, 12h40. Vai seguir a aeronave da Trip via Índia e Alfa. Chama como número 2 no ponto de espera para a decolagem. Boa noite, 9h30. Sente como número 2, Índia Alfa, mantém o 8-9-3-1-7. BLB-77, 4 horas e 10 do dia, alterando o convite. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem 353 no 7. Alento, ponto de espera para a decolagem 357. 53 17, está livre a linha decolada 10, vento é 120 graus, 10 nós. Tango Mike, controle. Atitude, recebo 1 no meu pé. Suba para 1.500 pés, Officer Mike. No 994, chame Recife, 12545, alternativa, 12685. 2445, voltando para 85, boa noite. Volta para a próxima. Voo no 896, ali mantém no zero. Vem mantendo no 0896. Posso Tango Mike manter a linha do litoral, mais à frente, cerca de 5 milhas à frente, irá passar para a cabeça da torre. Sete, decolou ao 06, o controle é 1935, bom voo e boa noite. 935, graças, uma boa noite. 5317. Foi Salvador, boa noite, 35317. Boa noite, 5317, vigilância, subão nível 380, saída Momo. 380 na Momo, possibilidade de voar direto? Aguarde. 96, livre decolagem da 10, o vento 120 graus, 9 nós. Autorizado decolagem, gol 1896. O 35317 para hoje, prova, registro 320, 320. Prova, registro 320.